tragem, o que você me diz? Prédios colossais derrubadas sem juízo, matança de animais, destruir já é um vício. Perturba o panorama ecológico mundial, destrói a atmosfera, cria uma guerra sideral. Lucros capitais, o poder é o grande mito. Foda-se os outros, explorar é que é bonito. E o que você me diz que teremos pro futuro? O que você me diz que teremos pra viver em paz? Oh, eu, oh, em paz. Oh, eu, oh, oh. Humanidade, humanidade.